Testando, alô, alô. E aí? Cara, tô andando de bike, velho. Tô cansado. Tô dando uma volta aqui no condomínio. Não é isso que você pensa, né? Condomínio luxuoso, não, cara. O condomínio aqui é. É um condomíniozinho luxuoso e tal. Antes que alguém venha e pense que sou playboy, né? Mas não, aqui é. Sei lá, é um condomínio, só que é bem simples, cara, é bem simples. Não é nem asfaltado, pra você ter ideia. Tem umas casas aqui e tal, tem os patrão. Enfim, é um condomínio de chácara, né? Aqui é um condomínio de chácaras. E é isso, cara, bem humilde, simples e tal. Tava dando uma volta pra, sei lá, relaxar ouvindo uma música e tal. Aí parei, descansar. Falei, ah, cara, eu vou gravar aqui um podcast. Tô com vontade. Queria falar que, cara, não bebam Heineken, cara. Vocês estão ouvindo isso aqui? Não beba Heineken. Cara, é ruim. É horrível. Terça-feira passada, eu tenho um curso, né? Aí fui pro curso e tal. Aí saí do curso. Falei, cara, eu tava vendo na. Eu não sou de beber, né? Eu não sou de ficar bebendo, né? Eu particularmente não gosto de beber, cara. Sei lá, não gosto. Enfim. Eu tava vendo na internet, numa discussão que o pessoal tava discutindo o gosto de cerveja e tal. Aí eu vi lá um monte de gente elogiando o Heineken. Não, se você gosta de cerveja de verdade, você tem que beber Heineken. Heineken é que é bom. Cara, eu falei, ah, beleza, né? Saí do curso. E fui no mercado, né? Fui no mercado e comprei uma. Era acho que é 4,13, cara. Mó caro, mano. Sendo que cerveja normal é 1,80. Tá aqui a cerveja, então, né? Mas enfim, aí eu fui lá, comprei a Heineken, fui beber. Cara, quando eu bebi aquilo, deu uma vontade de vomitar, velho. Quando eu bebi aquilo, eu falei, ah, não, não é possível que eu comprei isso. E, cara, o maior arrependimento que você pode ter na vida é você comprar uma bebida ou uma comida, alguma coisa de comer. Aí quando você for comer, cara, esse negócio é ruim. Pensa no arrependimento, velho. Arrependimento fudido. Você fica triste. Eu fiquei triste, cara. Eu gastei R$4 naquele negócio horrível. Um gosto horrível. Eu falei, caralho, cara. Como que eu vou tomar isso aqui? Eu não ia jogar fora, né? Porque eu paguei. Não pode ser horrível. Deixa eu ir longo aqui, cara. Pode ser cocô, velho. Se eu comprar e eu vi que foi cocô, eu não jogo fora, eu como, velho. Porque eu paguei, tá ligado? Senão eu vou ter jogado dinheiro no lixo, a mesma coisa. Então eu falei, não, vou ter que tomar aqui a pulso. Eu tomando de golinho em golinho. Que negócio horrível, cara. Não descia. Nossa, foi horrível. Enfim, e eu tava no ponto, né, esperando. Fui tomando de golinho em golinho e tá, mexendo na internet. Beleza, tomei. Aí tal, vim pra casa, tranquilo. Cheguei em casa. Né, tirei a roupa. Passei uma água no corpo. Sentei no sofá. Eu fui mexer no computador lá, fui ver meus e-mails e tal. Quando eu sento no sofá, cara, passa uns 2 minutos, começa a vir um embrulho no estômago. Uma moleza. Sabe? Uma moleza. Fiquei mole, fiquei. Sabe? Fiquei mole, meu. Fiquei fraco, cara. E foi o que? Foi o efeito da Heineken. Aquela porcaria. Fudeu meu estômago, cara. Aí, puta, fiquei com uma dor, fiquei com uma moleza, cara. Fiquei meio que passando mal. Aí eu deitei lá um pouco lá no sofá. Expirei. Fiquei lá, sei lá, uns 10 minutos. Deitado lá. E não passou, cara. Fiquei aquela. Fiquei com aquela dor, aquele. Aquele. Aquela. Não que fala, aquela. Aquele embrulho no estômago. Até dormir, cara. Aí fiquei a noite inteira. Ah! E também, né, terça-feira, como eu falei, eu vou pro curso. Só que essa, não essa que vai entrar agora, a passada. Essa que passou. Terça-feira, eu fui mais cedo, né? Eu saí mais cedo, porque eu fui ver fones de ouvido. Mas é sem fio, é Bluetooth. Porque o meu celular, ele tá uma bosta. Tá um lixo. A tela dele tá ruim, cara. Eu não sei o que aconteceu, a tela dele não tá quebrada. Quer dizer, tá quebrada, mas é película de vidro, tá ligado? Só que eu acho não, é. Tem lugares da tela que quando você vai digitar, você vai clicar, ele não funciona. Então o teclado lá, você aperta, por exemplo, na letra L, pra você digitar a letra L. Ele não vai direito. Aí eu tenho que virar a tela para daí sim conseguir digitar. E tá muito ruim, cara. Tem lugar da tela que fica bugando, se tá tipo rolando assim para baixo uma página, alguma coisa, ele buga. Ele pressiona assim e buga, fica travando, tá uma porcaria, cara. Eu quero trocar, mas pô, é caro, né, velho? Acho que é aquele líquido, né, que tem por dentro da tela, alguma coisa assim. E puta, não tenho dinheiro e tá foda pra trocar. Então tem que ficar assim mesmo. E a entrada também do fone, ela tá ruim. Quando você vai conectar um fone com fio, sabe quando o fone tá com defeito? Você tem que ficar mexendo ali até ele funcionar os dois lados. Só que não é o fone que tá com defeito. É o meu celular aqui, a entrada mesmo, que tá ruim. Porque eu tinha um fone de normal, de fio e tal. Que aqui no meu celular eu conectava e ficava falhando. Tinha hora que ele parava funcionando lá, tinha que mexer e tal, deixar na posição. Só que eu conectava esse fone no celular do meu pai e da minha mãe, ele funcionava de boa. Aí quando eu colocava no meu de novo, ele bugava. Então a entrada tá ruim. Ou seja, tem que trocar a tela, né? Tem que trocar a tela. Tem que trocar também essa entrada. Então, porra, acho que vai sair caro, porque a tela é cara, né, cara? Mas aqui a entrada eu não sei quanto é. Deve ser caro também. Tudo é caro. Então aí eu falei, ah, cara, pra mim escutar um fone mesmo, ficar de boa, vou ter que comprar um sem fio, né? Um Bluetooth. Aí beleza. Eu saí mais cedo. Primeiro eu pesquisei no Mercado Livre, né? Vi um preço ali, tava em torno de. Os fones baratos estavam em torno de R$ 40, mas mais o frete ia sair por uns 60 e tal. Falei, ah, beleza, eu vou. Já que tá aqui, que tá 40, eu vou ver aqui na cidade, lá no centro, né? Pra ver se tem mais barato. Eu saí mais cedo e tal. Beleza, fui lá e cheguei lá no centro. Saí procurando. Fui numa loja. A primeira loja que eu fui, eu cheguei lá, tinha uma menina bonita pra caramba. Tava cuidando da loja lá e tal. Cheguei lá, moça, tudo bem? Você tem fone sem fio? Falei, ah, tenho sim, tá aqui. Fui lá, me levou lá pro canto lá. Quando eu vi o preço dos fones, cara, 100, 120, 130, tinha um de duzentão, velho. Mas é que esse fone parrudo, sabe? Que esse fone é um. Acho que pra jogar, alguma coisa assim. E os fones foda, só que tava muito caro, cara. Não queria pagar 100 conto no fone. Aí eu dei uma olhada assim, lá tem esse modelo aqui, eu falei, interessante e tal. Obrigado, moço. Fui embora. Saí, né, mano? Aí, beleza. Fui numa outra loja lá uma loja de. Tem impressão pra você imprimir esses bagulhos e tal. E o velho lá, o cara lá é muito foda, cara. O velho lá, gente boa pra caralho. Eu fui ver os fones lá. Ele também tinha um fone, só tava por esse preço também, R$ 100. Tinha outro fonezinho também que. O fone que eu tô falando, esse Bluetooth. Aquele grandão, tá ligado? Não é aquele de. Aquele pequenininho, aquele grandão que você coloca na orelha e tal. Sabe qual que é em forma de V? De U? Vocês sabem aquele fone grandão. Aí ele tinha desse fone assim normal, beleza? E também tinha um fonezinho pequeno. Que. Esse fonezinho pequeno, só que era de. Aquelas bolinhas, sabe? Pequenininha, separada, que é dois. Mas eu não queria daquele, eu queria aquele. O fonezão grandão. Aí esse grandão também tava de R$ 100 e esse pequeno tava 60. Mas eu não queria esse pequenininho. Beleza, fui em outra loja. Aí tem uma loja que é perto do mercado, só que lá as coisas caras pra caralho. Eu nem fui, nem fui. Podia estar mais barato, talvez, não sei. Aí eu fui numa lojinha lá que era de uma loja japonesinha. Que não dá pra entender nada que ela falava, cara. Não entendi nada que ela falava. Acho que ela. A mulher comprou, também trabalha junto com ela, não sei, mas não tava japonesinha dessa vez. Aí eu cheguei na lojinha lá, fui ver. Falei, ô moço, tudo bem? Tem fone aqui, Bluetooth? Bluetooth? Tem sim, ela me mostrou lá, tinha um monte de fone. Aí nessa loja tinha os fones lá normal, que era da JBL, né? Alguma coisa assim. Tava mais caro, tava 100, 120. Aí tinha. Esse fone que eu tô. Deixa eu ver qual que é. Nem sei que marca que é, cara. Só tá aqui é headphone e alguma coisa assim. Um vermelhão normal, padrão. E esse fone tava R$ 70. Eu falei, ah, cara, beleza, assim, no Mercado Livre tá. Incluindo o frete, sai por esse preço também. Nas outras lojas tá 100, 100 e pouco. Quem tá 70, vou comprar. Beleza. Eu tinha recebido um dinheiro de um pedido que eu tava fazendo. Recebi o dinheiro. Aí, beleza, quando você olha na carteira assim, você vê que tem bastante dinheiro, né, cara? Você fala, caraca, beleza. Quando eu fui comprar, velho. Eu falei isso mesmo, eu falei, é isso aí mesmo. Aí, beleza, ela pegou, tirou lá da caixa, testou e tal. Falou pra eu testar, eu testei, funcionou, beleza. Mandei pra ela, ela enfiou dentro da caixa de novo. Chegou na hora de pagar. Quando eu tirei o dinheiro que eu contei. Tava o dinheiro certinho, cara, que eu tinha. Quer dizer, eu comprei o fone, que era 70, só sobrou 20 conto pra mim. Aí quando eu peguei o dinheiro que eu fui dar pra ela, por um momento ali eu fiquei pensando, falei, caraca, será que eu compro? Será que eu desisto? Falei, putz, cara, mas eu preciso, tá ligado? Eu preciso de um fone. Esse fone aqui não dá pra comprar sem fio, tem que ser sem fio. E por isso eu não vou achar mais barato. Eu fiquei isso pensando comigo, tava falando pra mim mesmo. Tipo, fala, não, cara, precisa comprar, que você precisa e tal. Aí eu até pensei em desistir. Falei, ah, não, não, vou. Falei, não, quer saber, moço, não vou. Não quero mais, não. Isso aqui eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de recusar, de falar. Ah, não, moço, pensando bem, não. Sei lá, cara, não. Fiquei com vergonha, tá ligado? De não comprar mais. Não sei, eu falei, oh. Peguei o dinheiro, dei assim pra ela, com aquela dor no coração. Ela falou obrigado e tal, tal. Eu peguei, né, o fone e tal. Tinha até um tripé, que eu tenho uma câmera aqui, uma Canon T6. T6, é T6. E eu quero comprar um tripé pra ela, cara, porque aqui eu. No condomínio aqui. Tem um caminho aqui que lá pro fundo tem tipo um morro. Mas não é morro, morro assim, tá ligado? É tipo. É morro, quer dizer, é um morro, uma subidona assim. E lá em cima dá pra você ver o condomínio e tem algumas casas lá perto lá dos bairros lá. E de tardezinha, cara. Fica muito bonito lá, porque sabe quando forma aquelas nuvens? Principalmente quando tá um tempo assim meio. Parece que vai chover. De tardezinha assim, forma aquelas nuvens, uma gigante, tá ligado? Aí forma aquelas nuvens colossal, um gigante, fica muito bonito, cara. Oxe, peraí. Tem um bicho em cima do telhado. Aí fica bonitão lá de cima, tá ligado? Aí eu queria comprar, principalmente quando tá. É, sabe aquele pôr do sol? Pôr do sol alaranjado? Que as nuvens ficam meio laranja, meio rosa, assim. Nossa, fica muito bonito, cara. Aí eu quero um tripé pra posicionar, tirar a foto certinho e tal. Aí eu ia perguntar do tripé também pra comprar, mas. Quanto que tava, mas eu nem perguntei, cara. Aí tá, eu peguei esse fone. É, conectei e tal, saí usando. Aí isso faltava acho que uns 30, 40 minutos até dar o horário de eu ir pro curso, né? Aí tinha um dinheiro ainda. Eu falei, cara, eu vou tomar um milkshake. Tá muito tempo querendo tomar um milkshake, cara. Eu queria tomar um do grandão. E o grandão aqui tá R$ 8, cara. Um grande, um copo grande. R$ 8. Eu nunca pago, porque sempre olho o preço e falo, não, não quero mais não. Mas sei lá, eu tô com uma vontade, tá ligado? Parece que, não sei, cara, parece que quando você pega o dinheiro, você gasta o dinheiro, você compra alguma coisa assim, você liberta a porteira. Sabe que quando você tá econômico, você fala, não, cara, não vou comprar isso aqui, eu vou economizar e tal, beleza. Aí você olha as outras coisas e fala, até precisaria, mas e tal, posso adiar. Mas quando você compra, cara, alguma coisa assim, parece que abre a porteira. Porque eu sempre olho pra esse milkshake assim, passa lá da frente, olho e falo, queria, hein? Mas eu penso, não, tá muito caro, não, melhor não. Só que aí eu já tinha comprado fone, eu olhei assim, falei, cara, eu tô com uma vontade de tomar um milkshake. Falei, que você quer saber? Vou comprar. Vou comprar. Aí beleza, eu comprei. Eu pedi um grande de whisky, mas tinha acabado o whisky. E eu fiquei decepcionado, falei, ah, vou embora. Mas aí eu pedi um de leite condensado. Bom pra caralho, véio. Bom pra caralho. A minha também que tava trabalhando lá, geralmente é um cara que fica lá, né? Mas a mina que tava trabalhando lá, bonitinha também, de óculos e tal. Aí eu pedi, né, um milkshake. Grande e tal, preparou. Eu sentei ali na frente mesmo do estabelecimento, né? Estabelecimento. Sentei lá na frente do estabelecimento, lá nas bancadinhas que tinha ali na frente. Fiquei tomando ali, mexendo na internet e tal. E passou um tempo, eu fiquei enrolando ali, tal, tal, tal. Peguei, tomei. Aí quando terminei de tomar, faltava com o quê? Uns 20 minutos? 15, 20 minutos. Eu, putz, cara, que merda. Aí eu peguei e desci. E sentei num banquinho que tem ali no, perto do centro, sentei ali no banquinho e fiquei lá mexendo na internet. Aí o fone começa a pitar. É que é quando tá descarregando. Falei, puta que pariu, fudeu, não tá carregado. E a moça só deixou carregando um pouquinho lá, só pra testar. Falei, puta, cara, que merda. Aí de novo apita. Pum, pum. Pipi. Aí eu, puta, velho, que bosta. Aí descarregou. Descarregou. Sorte que eu tava com. Quando eu fui, né? Eu fui com meu foninho, velho. Aí quando descarregou esse aqui, o grande. Eu usei o pequenininho. E cara, esse fone aqui é bom, cara. O som dele é muito bom. Muito bom. É um som grave, principalmente aqui eu tenho umas músicas que tem um grave forte. Fica da hora pra caralho, velho. Muito bom esse fone, gostei pra caralho. Ele dura umas 5 horas assim, diretão. Aqui eu ouço muito podcast, né? Quando eu tô trampando e tá, tal, cortando grama. Ali dura em média 5 horas, 5 horas e meia. Então é bom, mano, é bom, é bom. Ele carrega rápido, né? Acho que uma hora e 20 ele já carrega. Eu gostei, cara, eu gostei pra caramba. Aí, deixa eu ver. É só isso que eu tinha pra falar. Tava aqui de tarde, queria. Me deu vontade de gravar e tal. Queria contar esse relato da Heineken, que é horrível. E de novo, não bepam Heineken. É horrível. Ruim, muito ruim. Não sei como tem gente que gosta, cara. É muito ruim. Passei mal pela porcaria. Enfim, eu comprei esse fone, fiquei com uma dó no começo. Mas agora, mas cara, engraçado que as coisas elas sempre parecem. Sei lá, cara, quando você tá bem, você tá assim, suave. Suave, gíria, assim. Você tá de boa? As coisas, sei lá, dá certo, cara, porque eu tinha esse dinheiro, né? Eu falei que eu ia comprar né, o microfone. Até eu precisava desse fone, então, ou seja, eu ia comprar o fone agora. Aí o microfone, eu ia comprar esse mês, quer dizer, no dia 5 agora, né? Só que, como eu comprei o fone, então eu ia ficar pro próximo mês. Como eu gastei esse dinheiro, esses 70 conto, eu gastei e tal. Aí um dia depois, meu pai chega pra mim, falou, ó, o cara ali de cima, ele tá querendo podar as plantas dele lá. Ele falou comigo, ele pediu pra eu podar lá, você não quer pegar pra você não? 70 conto. Eu falei, o quê? Não, 80, minto, 80. R$ 80 lá pra você podar lá o bagulho. Eu falei, o quê? Lógico que eu quero, cara. Ou seja, o dinheiro que eu gastei com esse negócio aqui, já vou recompor de novo. Aí vou poder comprar o microfone. Cara, é muito bom, cara. Parece que, quando as coisas dão certo, tá? Quando as coisas. É. Vão assim, tá ligado? Vão bem. Fica bacana, fica. Sei lá, cara. É muito bom, muito gostoso a sensação assim, sabe? Eu ia deixar pra comprar o fone no próximo mês. Eu com o dinheiro que eu já gastei, já vou poder recompor com esse trampo. Então é muito bom, cara. Muito bom. E. Antes de encerrar aqui, já deu 20 minutos. Eu queria falar que no último episódio, né, eu falei que eu precisei falar que eu tô apaixonado. E é mentira, cara. Eu não tô mais apaixonado. Acabou a paixão. Paixão de um dia, de um mês, acabou. Porque, cara, é muito foda, cara. Porque eu falei tudo aquilo e tal. Só que. Então, eu não sei se eu sou iludido, eu sou muito bobão, ou se as mulheres que são loucas, cara, são chatas, porque. Eu não entendo, cara, porque. Quando você tenta puxar assim um. É porque a gente tem todo aquele pensamento de que. É o cara que tem que chegar na mulher, né? O cara que tem que chegar na mulher, o cara que tem que. Puxa papo, é o cara que tem que manter a conversa ali. E. Putz, isso é chato, cara. Porque às vezes você tá conversando ali com a mulher. E você tenta falar um negócio e. A mulher é meio seca, não conversa também. Ela não se esforça pra manter a conversa ali agradável e tal. E só você tem que ficar puxando conversa, tem que ficar falando ali. E é foda, cara. Porque ela e tal, ela chamou de novo pra conversar, né? Tava lá e ela chamou pra conversar. Ela me chamou e tal. Oi, tudo bem? Não sei o quê. E aí, beleza? A gente conversando e tal. De repente, sabe? Parece que ela começou a conversa. Né? Ela puxou o gatilho aí pra começar a conversa. Só que depois ela mudou os papel. Então, ou seja, como ela chamou. Ela que, entre aspas, teria que conduzir a conversa, né? Mas não, tipo, ela me chama pra conversar. Depois muda o papel. E eu que tenho que manter a conversa. Pera aí que minha irmã tá vindo aqui, vou fingir que eu tô fazendo nada. Então, cara, voltando ao que eu tava dizendo. Deu uma parada aqui. Aí ela. Como ela iniciou a conversa. Ela passou o papel ali pra mim. Pra mim manter a conversa. Então, tipo, comentava alguma coisa. Pera aí. Aí eu comentava alguma coisa. Falava ali e tal. Ela respondia ali. Meio seca. Aí. Então, eu esperava um pouco pra ver se ela ia mandar alguma coisa, falar alguma coisa. Ela não, mandava nada. Aí de novo eu falava alguma coisa e tal, comentava alguma coisa, ela respondia meio seca, acabava, parou. Aí, ué. Aí eu percebi que eu falei, cara, não vale a pena. Legal, não vale a pena. Porque quando. Uma pessoa quer conversar com você, uma pessoa tá interessada, a pessoa quer conversar. Ela fala, né, cara? Ela desenvolve ali e tal, os dois ficam ali falando e tal. Não deixa só pra um ficar conduzindo a conversa, tá ligado? Eu falei, ah, cara, puta, mina, mó. Pô, que merda, foda-se então. Aí minha paixão acabou, já era. E é foda, cara, sabe? Esse negócio, a pessoa chama você pra conversar e tal. Depois troca ali, ela só quer que você ali mantenha a conversa, fica falando, falando, falando, responde curta ali, acabou, não, ela também não fala, não pergunta, não, nada e tal. Fica naquele negócio chato, monótono. Monótono? Monótono. Ah, cara, quer saber? Foda, eu falei, tá, vou sair aqui, vou fazer uns bagulho lá e tal, e tchau. Sabe? Pô, chato, cara, sabe? Puta, mulher é um negócio chato, né, cara? Mulher é muito chata, velho. Sabe? Fica com manha, fica com essas frescuras. Ah, chato, cara, sabe? Eu acho que eu vou virar gay, velho. Porque. Acho que eu vou virar gay, cara. Porque, pô, gay é muito mais fácil, cara. Sabe? Se chegar pra um gay ali e conversar, o cara vai puxar papo com você, vocês vão ficar conversando ali e tal. Mulher não, velho. Você chega ali pra conversar com a mulher e tal, toda arrogante, toda ali achando superior, tal, não fala com você direito, só quer que você ali mantenha a conversa, então, porra, é chato, cara, é chato demais. Então é isso. Eu já tá escurecendo e tal, vou dar mais uma volta antes que escureça. E é só isso, tava com vontade de fazer aqui um podcast, de falar e tal. E. Puta, eu quero falar alguma coisa, só que eu esqueci, velho. Eu queria muito falar alguma coisa, só que eu esqueci. Esqueci de verdade o que eu ia falar. Ah, você quer. Você que tá ouvindo isso aqui, cara? Eu tô em todo lugar, cara. Eu fiz agora um. Né, eu tô no Castbox, tô no arquivo.org, que eu jogo lá também. No SoundCloud, se quiser ouvir lá no SoundCloud também. No Spotify, também no Spotify. Então lá e tal. E agora eu fiz um canal no YouTube. Esse deu trabalho, cara. Esse deu trabalho. Porque no YouTube você não pode postar um áudio, você não pode só gravar um áudio ali e jogar e foda-se. Aí você tem que editar, colocar pelo menos uma. Se for gravar assim, um áudio assim, forma de podcast, você tem que pelo menos colocar uma imagem, né? No fundo. Aí eu fui obrigado a baixar o Sony Vegas, né? Com o editor lá. Pra poder editar e fazer. Eu tive que ir lá fazer um banner de novo, porque o banner que eu tinha, que eu fiz o banner lá no SoundCloud, né? Mas ele não era compatível com o do YouTube. Aquele banner do YouTube lá, eu tive que fazer nas proporções certinhas lá e tal, tive que fazer tudo de novo. A primeira vez que eu fiz, isso aqui bugou o nome lá, saiu. Saiu um nome lá diferente lá do que no nome do aqui do podcast, né? Não culto, saiu o nome. Só errado lá, eu tive que excluir lá o canal, fazer tudo de novo. Eu tive que fazer o banner também. Aí eu tive que editar, porque eu não sei editar nada, sabe? Só pesquisaria o básico no YouTube ali. Agora você fazer tipo o básico, sabe? Você jogar ali no. Opa. Você jogar ali no Sony Vegas e tal, colocar a imagem, puxar, tá? Pra ficar a imagem durante o vídeo todo. Você renderizar lá, você fazer o básico, fazer o básico. Mas eu fiz no YouTube também, se quiser ouvir lá no YouTube. Não culto também, do mesmo jeito. E eu tô em todo lugar aí, cara. Tô no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, no Castbox, no arquivo.org. E, enfim. Eu tava. Não, eu tava pensando, não. Não sei, cara, o que eu ia falar agora. Mas, enfim, deu aqui 27 minutos. Vou sair, cara, que tá voltando de pernilongo. Vou aproveitar esse. Tardezinha aqui, tá escurecendo já. Antes que escureça de vez, vou dar mais uma volta aqui. E é isso. Valeu, falou.